na qualidade de responsável de segurança alimentar da padaria Paifi. O que eu posso acrescentar relativamente a este produto é que é um produto seguro do ponto de vista da microbiologia alimentar. Já foram realizadas todas as análises e testes laboratoriais para que o mesmo possa ser colocado no mercado. O sorelho é um produto muito rico a nível de proteínas, minerais e água, daí também o seu reaproveitamento para o poder incorporar num novo produto alimentar. O nosso pão é um produto que tem um teor de proteína muito bom, tem quase gordura absolutamente nenhuma, é muito baixo em teor de gordura, não tem quase praticamente lactose, ou seja, é um produto muito baixo em lactose, o que até poderá ser consumido por algum grupo de riscos, inclusive as pessoas que são muito intolerantes à lactose. O nosso produto, como tem um teor de lactose extremamente baixo, pode vir a ser consumido por esse grupo de riscos. É um produto saboroso, é um produto do ponto de vista alimentar muito energético, que até é aconselhável mesmo às nossas crianças, não é? Porque elas gastam toda a energia ao longo do dia. É um produto muito energético, por isso só tem boas qualidades e pode vir a ser comercializado, que é uma mais-valia para o consumidor.